what you doing? Essa vontade me arrasta pra lá. Eu já tentei, mas é quase certo que eu vou voltar. E um mês alguém vai ligar pra te dizer a falta que a danada faz de todas as coisas que só ela faz. Brincar demais, brincar. E se alguém tá em cima balançando a gelatina. Trans divino, transbora tua piscina. Fecha a cortina que é pra eu não ver chegar o dia. Penso na bunda dela e escrevo mais uma rima. Quase inflamável. Ela é insubstituível, uma vibe impecável. Bem que eu vou fazer bonito só pra impressionar, baby, eu admito. Deve ser o imã que ela tem, tem. Me deixa calmo, me aquece, me deixa bem, bem. Ela que é um vagabundo de luz, porque ela é uma bandida de luz. Te levo pra qualquer canto do mundo. Sua buceta é um oceano, eu mergulho fundo. Tá brincando muito. Não sou mais um. Se meu brilho ofusca, eu faço brilhar de novo. Eu sei a diferença de minha mãe. Indy Lamb é meu ovo. No pescoço tem ouro pra mami. Eu dou essa joia pra minha madame. Então sente esse cheiro, um beck do verde. Eu sei que não é água, mas mata sua sede. Derrama esse litro, baby, esse líquido. Um pivete excluído, pelos seus amigos. Eu tô pensando em te levar pra algum lugar daqui. Aonde tiver sol. Quando joga na cara não dói, só me destrói. Esse é o sentimento que me corrói. Vejo que nada mais depende só de nós. E teu cheiro ainda insiste ficar nos lençóis. Essa vontade me arrasta pra lá. Eu já tentei, mas é quase certo que eu vou voltar. E um mês alguém vai ligar pra te dizer a falta que a danada faz de todas as coisas que só ela faz. Brincar demais, brincar. E se alguém tá em cima balançando a gelatina. Trans divino, transbora top.